Eu sei que essa nega é perigosa, meu irmão, mas eu tô de olho nela. A nega perigosa tá me dando bola. Eu vou entrar de sola. E quando o nego dela enche a cara e dá o fora, eu vou entrar de sola. Aumenta a radiola na hora do rally rola. Joga a nega para cima, paro pela rabiola. Aumenta a radiola na hora do rally rola. Joga a nega para cima, paro pela rabiola. As mina, os mano de butuca me filmando. Eu vou ficar calado pra não dar bobeira. A nega é de primeira. Eu vou ficar calado pra não dar bobeira. Se segura que lá vem madeira. Massaranduba, cerejeira e panela, cita madeira. A nega é pagodeira, madeira de lei. Cante com a gente outra vez. A nega é pagodeira, madeira de lei. Cante com a gente outra vez. As mina, os mano de butuca me filmando. Eu vou ficar calado pra não dar bobeira. A nega é de primeira. Eu vou ficar calado pra não dar bobeira. Se segura que lá vem madeira. Massaranduba, cerejeira e panela, cita madeira. A nega é pagodeira, madeira de lei. Cante com a gente outra vez. A nega é pagodeira, madeira de lei. Cante com a gente outra vez. Só tô esperando o seu nego chupar tamarino pra eu chegar de solo num pedaço ordinária. Eu tô ligado em você, viu? Nega linda, miseravuna. A nega é perigosa, tá me dando bola. Eu vou entrar de sola. E quando o nego dela enche a cara e dá o fora, eu vou entrar de sola. Aumenta a radiola na hora do rally rola. Joga a nega para cima, paro pela radiola. Aumenta a radiola na hora do rally rola. Joga a nega para cima, paro pela radiola. As mina, os mano de butuca me filmando. Eu vou ficar calado pra não dar bobeira. A nega é de primeira. Eu vou ficar calado pra não dar bobeira. Se segura que lá vem madeira. Eu vou ficar calado pra não dar bobeira. A nega é de primeira. Eu vou ficar calado pra não dar bobeira. Se segura que lá vem madeira.